Comercial Bezerra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. No Comercial Bezerra, você encontra todos os tipos de eletrodomésticos, sanduicheiras, aparelhos telefônicos, secadores de cabelos, batedeiras, gelágua, liquidificadores, ventiladores, ferros de engomar, churrasqueiras, bolsas para viagens, mochilas escolar, triciclos, piscinas com capacidade de 1.000 litros e os mais variados brinquedos. Dispomos de frangos, ovos, mortadela, linguiça calabresa, queijo, carne de sol, cartões telefônicos, material escolar, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, perfumaria e artigos para aniversários. Tudo pelo menor preço e o melhor atendimento. Entregamos em domicílio. Comercial Bezerra, Avenida 7 de Setembro, 653, de frente ao Banco do Brasil. Fone 454-1339. Direção Zé Bezerra e Marlene. Comercial Bezerra, de tudo um pouco para sua economia em fronteiras.